Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Diga-me, comandante, como são os seus conhecimentos específicos no campo dos diamantes? A substância mais dura que se encontra na natureza. Corta um vidro, propõe casamento, creio que substituiu o cachorro como o melhor amigo da mulher. É agradável encontrar um assunto em que não seja um perito. E aqui é o Rafa. E aqui é o Léo. Aqui é o Gilzão. Aqui é o Luciano. E aqui é o Carmona. Está começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros. Dessa vez, pessoal, estou novamente eu e Léo Neves. Como vai, Léo? Opa, vou indo bem, Rafa, você? Muito tranquilo, cara. E dessa vez a gente vai falar novamente de espionagem, né? Opa, mais um cast de espionagem, cara. Junto com Missão Impossível, né? Exato, só que dessa vez, cara, a gente não tá sozinho. A gente trouxe uma trupe com a gente. A gente está aqui com o pessoal, nada melhor, a gente vai falar do James Bond, né? A gente está aqui com o pessoal do Bondcast. Aê! Estamos de volta. Eu fui na entrada e ninguém percebeu, né? Aqui é o Sérgio. Aqui é o Sérgio. Olha só, Sérgio. Aliás, eu poderia começar apresentando já os participantes, mas vou começar apresentando o Sérgio. Sérgio, primeira vez que você participa do... Verdade, primeira vez. Sou ouvinte assíduo. Mentira! Mentira. É, não sei por que raio, porque você nunca me chamou, cara. Exatamente. Opa. Será que tem uma rixa e ninguém sabe? Olha só. Não. Pô, e o Sérgio, ele é bom de cast, viu? Ele é bom de cast. Ele é bom de cast. Olha só. Piada, cara. Piada. E está o piadista aqui, o Gil. O Gil já participou de edições, né, Gil? Como vai, Gil? Isso aí, membro honorário. Exato. Ouvinte assíduo, eu sou de verdade. Esse é o ouvinte mesmo, galera. Não tá fazendo brincadeira, não. E como diria o meu amado host, estamos de volta. Estamos de volta! Estamos de volta! O Bondcast Brasil está de volta! Opa! Podia ter começado com Estamos de Volta, mas não, é a autoria do Sérgio, né? Não vamos roubar essa parte. E já, também já participou aqui o Lúcia, né? Lúcia também participou da edição de 94, acho que o mesmo que o Gil, né? 94 e também de Metal. É, nas duas edições. O Gil também participou um pedaço da Heavy Metal e da 94, eu né? Também. O Gil também já participou da edição de... Que a gente só... Foi uma edição inteira discutindo por que o Blade era ou não era o início dos filmes de super-heróis, né? Uma revitalização. Era, né? Rafa versus Gil e Joker. Não, na verdade, o Joker, ele tá sempre em cima do muro. Então era Rafa contra o Nando e o Gil. É verdade. Como eu disse, a gente vai aqui, na verdade, iniciar um podcast especial, porque essa é a primeira parte do podcast sobre James Bond. Vai estrear, né, um novo filme, o 007 contra Spectre. A gente está aqui fazendo uma edição toda especial, afinal nós todos aqui somos grandes fãs de James Bond. Nada melhor do que falar sobre o personagem. Nós vamos falar aqui nessa primeira parte sobre Sean Connery e George Lazenby, né, os dois primeiros atores a interpretar o personagem. A gente vai falar sobre todos os filmes, curiosidades, enfim, aquele selinho de qualidade que só o BDC tem, né? Eu tinha citado Contra Spectre, só queria citar e parabenizar vocês, porque vocês são os responsáveis pelo título brasileiro, né? Opa, muito obrigado. Verdade, verdade. A gente recebeu um contato dos bonitões da Sony, perguntando se... Na real, a pergunta foi, a gente deve traduzir o Spectre? A gente falou, Nossa. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Imagina, lá, 007 contra o Spectro. Já pensou se a moda fosse antiga? 007 contra 8 tentáculos. Ou outra coisa, né? Outra coisa contra. 8 tentáculos seria bom até. É gíria pra outra coisa lá, né? Ah, ficou bom, né? Porque o último os caras não traduziram, ficou uma bosta, né? Quanto of Solace. Eu gosto muito da operação do Skyfall, apesar apesar de não fazer nenhum sentido ser uma operação. Operação não faz sentido algum, né? Mas a operação ainda não atrapalha tanto quanto, tipo, Quantum of Solace. É estranho você não ter uma tradução desse cara, entendeu? Imagina uma criança falando Quantum of Solace. No que podia ser 007 contra Quantum, né? Exatamente. É, seria melhor, né? Faria mais sentido, né? Eu acho, por exemplo, o título do primeiro filme do Sean Connery bizarríssimo, sabe? Contra o Satânico Dr. No. É, cara, satânico? É. Ah, mas é melhor do que a versão japonesa. A versão japonesa quase saiu como doutor, uma pergunta. Aí a resposta seria no. Não dá pra entender o satânico, mas eu acho que deve ser por causa da época, né? Na época tinha muito western também, que eles traduziam seu ódio será minha vingança, sabe? Sua herança, né? O homem que ela tão fascina, né? Em Portugal é 007, agente secreto. Ó. Nossa. Ele é o primeiro. Autoexplicativo e impossível. Aliás, a gente já tá falando sobre ele. Ele é o primeiro filme de James Bond, né? Com Sean Connery. Tanto que antes a ideia era adaptar Thunderball, né? Que foi um livro até escrito já pensando em se fazer um filme. Né? Não nesse momento, não, um pouquinho mais pra frente, mas é aí que já entra a briga com Kevin McClary, né? E ficou até recentemente, né? Ele coescreveu o livro com o Ian Fleming? É porque antes seu livro era um roteiro, né? Era um roteiro porque a ideia do Fleming era levar isso pra TV, né? Isso. Então, em teoria, sim, ele foi escrever o livro também. É, quando não virou nada na TV lá, o Fleming falou, porra, acho que dá um bom livro. E aí ele foi e lançou. Tanto que isso foi resultar lá na frente, quando eles foram fazer o Never Say Never Again, né? É isso aí. É, vários elementos começam no tornou mesmo, né? É porque assim, como se consolidam no terceiro filme, né? E como o terceiro filme que criou a Bond mania, né? A Fevery, né? Principalmente dos anos 60, eu acho que o povo acaba se apegando mais, entendeu? Quando pensa no Sean Connery, pensa em Goldfinger. Que é até lá que tá, em Goldfinger que tá já, o Aston Martin, né? Os elementos clássicos começam no tornou, mas o formato básico da série toda tá em Goldfinger, né? A gente tá falando aqui do início da franquia Eon Productions, né? Porque teve anteriormente, em 1954, uma adaptação do romance Casino Royale, que é o primeiro escrito pelo Ian Fleming, e teve uma outra em 1967, também do Casino Royale, com o David Niven no papel de James Bond, né? Nenhuma dessas adaptações é conhecida pelo grande público, né? O pessoal conhece mesmo a franquia oficial da Eon Productions, que foi a que comprou o direito de todos os livros do Ian Fleming. Tanto esses dois filmes, quanto depois o Nunca Mais Outra Vez, né? Que foi lá já em 83, aí já não são filmes oficiais, né? Da cronologia, pelo menos, né? É, todos não, né? Na época o Casino Royale não tinham direito do Cassino, né? Não tinham direito. Tanto que esse Casino Royale, sendo o primeiro livro de James Bond, não foi o primeiro a ser adaptado, né? Foi o Dr. No. James Bond, 007. License to kill whom he pleases, where he pleases, when he pleases. Primeiro do Sean Connery que eu assisti foi Dr. No. Dr. No foi o primeiro? Por incrível que pareça, foi, estava tendo um especial na Record na época, né? Tinha mais ou menos o quê? 7 anos, sabe, no máximo. Ah, faz pouco tempo então. Foi ontem. Não foi o Cine Avon 007? Talvez tenha sido. Foi na Record, foi. Teve. Estavam transmitindo Dr. No. Foi a primeira, assim, vez que eu falei, caramba, James Bond... Foi em 2000. Que não é o Pierce Brosnan. Quem é esse cara fazendo James Bond? Por que ele tá usando um chapéu na abertura? Por que tá usando um chapéu, é a primeira pergunta, né? Porque ele dá um pulo pra atirar. E ele dá um pulo que ele quase cai, vocês viram? É, ele quase pode dar Gun Barrel, né, velho? O pulo dele, ele vai mais longe sempre da Gun Barrel. Só uma curiosidade ali naquelas duas primeiras Gun Barrels, é o Bob Simmons, um dublê que fez o... Três primeiras, que fez a coreografia de luta. Ele era dublê na época dos filmes antigos, e aí nas primeiras Gun Barrel foi ele que fazia, depois... A partir do Thunderball, né, foi o Sean Connery que fez mesmo a Gun Barrel. Aí em vez do salto, o Sean Connery dá aquela tremidinha de base, assim. É, você acha que ele vai cair também hoje? Oi! Mas engraçado, o Léo falou assim que, caraca, James Bond não é o Pierce Brosnan. Esses dias eu tava com um DVD que eu levei pra casa dos meus pais pra poder assistir, né? E aí a minha cunhada pegou e falou assim, esse é o James Bond original, né? Quando ela viu o GoldenEye, né? Sendo que eu tava com outros filmes também. Então, tipo, as pessoas assimilam o Pierce Brosnan ao original, né? Assim, é o primeiro contato, né, da grande maioria, né? Acaba se associando muito à imagem do Pierce Brosnan, né? Aliás, quando se fala em James Bond, creio que da metade do pessoal aqui do cast vem a imagem do Pierce Brosnan em primeiro lugar, né? Que eu já sabia, quando eu conheci o James Bond ali em algum lugar, que o Sean Connery tinha sido o James Bond, mas demorou um tempo até eu ver o primeiro filme com ele. Teve nos anos 90, um festival na Globo com filmes de James Bond, mas passou só do Moore pra cá. Passou Goldfinger nesse festival. Então, esse dia eu não pude assistir, porque eu não vi. Fiquei sem ver. Aí depois eu só fui ver o primeiro filme com o Sean Connery quando passou no SBT. Eu acho que foi o Dr. No o primeiro que passou, que era o primeiro dele. Se eu não me engano, o primeiro que eu assisti com o Sean Connery foi o Dr. No, mas aí já no festival do SBT. Alguns anos depois. Eu tenho uma história interessante, que assim, eu gostava de James Bond, da Sessão da Tarde, porque costumava passar sempre o Homem com a Pistola de Ouro e o Espião que Me Amava, né? E o Foguete da Morte. Normalmente eram os que passavam no Sim. começo dos anos 90. Começou a sair o GoldenEye, eu comprei uma revista chamada Super-Herói, e eu sempre falo dela, porque foi nela que eu descobri que o Sean Connery, e eu adorava o Sean Connery por ele ser o pai do Indiana Jones, que pra mim ele era o pai do Indiana Jones, né? Quando eu vi aí na revista que o Sean Connery era o James Bond, puta, eu fiquei interessadíssimo em assistir os filmes de James Bond. Só que eu só fui assistir mesmo o filme com o Sean Connery, isso foi em 95 a revista, né? Eu fui assistir em 96 nesse festival que o Lucian citou, o Festival da Globo. Ele foi num final de ano, ele durou uma semana, a Globo passou Goldfinger, foi o único filme do Sean Connery que ela passou, ela passou A Serviço Secreto de Sua Majestade, ela passou os dois filmes do Dalton e passou, acho que o resto foi de Roger Moore mesmo. E não passou GoldenEye como muita gente costuma achar que passa, mas na abertura do festival mostrava um trecho com o Pierce Brosnan, né? Os do Roger Moore que passou foi O Espião que Me Amava, O Foguete da Morte e Octopus. Aí eu lembro que eu gravei todos os filmes, assisti em looping, tá ligado? E ainda com os comerciais de Natal da época. É uma pena que eu perdi esse VHS. E aí o primeiro filme que eu vi com o Sean Connery foi justamente Goldfinger. Que aí é o... Até no último cast eu citei como indicação pro pessoal. Eu tava assistindo esses dias, e é um filme que até hoje acho que ele tem um ritmo muito interessante, assim, mesmo pra quem não é do entendedor de James Bond, né, eu acho que ele funciona muito bem até como introdução ali pro que é o James Bond do Sean Connery. Com certeza, nada melhor do que apresentar com esse filme. Exato, tem ali o Aston Martin, tem ali o que realmente de fato com ali o local que ele faz todos os experimentos, né, várias pessoas testando vários gadgets, que virou piada depois nos próximos filmes, né? E o vilão também, que é o vilão com um plano megalomaníaco, né? E você tem uma ideia de um... Porque, assim, o Dr. No, quando eu reassisti, eu fui assistir mais à frente. Eu não lembro, de fato, qual foi que eu assisti por completo, mas eu lembro muito bem da primeira cena que eu vi, que foi a cena de luta no elevador, no Diamantes São Eternos. Isso passando na sessão do SBT. E hoje em dia eu odeio aquele filme com todas as minhas forças. Eu não gosto. Caramba. Até a ideia de ter, nunca contei isso num podcast, hein? Os filmes que eu menos gostava quando eu era mais jovem, olha como eu sou velho. Quando eu era mais novo, principalmente na fase em que eu assisti em looping a coleção Caras, são os filmes hoje que eu mais tenho prazer em assistir inteiro. Por quê? Porque eu vi tantos filmes que eu mais gostava que meio que às vezes eu quero pular a cena pra ir logo pra uma cena que eu gosto. Mas, por exemplo, Diamantes São Eternos, O Homem com a Pistola de Ouro, O Somente para os Seus Olhos, são filmes que, puta, eu assisti pouco e hoje são os que eu paro pra ver inteiro quando ele tá passando ou quando eu tô afim de ver um filme, entendeu? Eu tenho isso com o Somente para os Seus Olhos. Whatever you do, don't touch it. No, why not? Because you release this section of the roof and engage and fire the passenger ejector seat. Ejector seat, you're joking. I never joke about my work, 007. Eu não considero o Dr. No um grande vilão, porque pra mim ele só aparece no final. Não tem um embate com o James Bond, pelo menos o embate eu não digo em luta, mas eu digo mais em confronto, é pouco, sabe? Você tem os diálogos com ele, mas são poucos ali, tanto que ele aparece no final e ele tem ali até um elemento fantástico que são as mãos dele de metal, né? Que até não ajudam ele. Ele não consegue escapar. O primeiro filme que eu vi foi o Goldfinger, mas foi por um processo esquisito. Eu conheci o James Bond por game, aquela história que quase todo mundo da nossa época tem. GoldenEye. Pelo game do GoldenEye, depois o filme do GoldenEye, Tomorrow e tal. Quando eu tava up to date já, quando eu já tava vendo Die Another Day, sei lá, eu comecei a me interessar pelos livros. E o primeiro livro que eu achei num sebo, próximo da minha casa foi um Goldfinger. Só que esse Goldfinger até zoou, já falei nos casts nossos, que ele tinha duas partes. Porque... Ah, é? É, o livro do Sebo tá tão ruim que quando eu comecei a folhear lendo o livro, ele quebrou no meio. Então, nossa, meu livro tinha duas partes. E aí eu cheguei na metade desse livro e eu perdi a segunda parte. Pra, nossa, saber o que aconteceu no final do livro, eu aluguei o filme. Eu fico imaginando o Serginho pequenininho achando o livro no Sebo. Puta, meu, que legal, achei o livro do James Bond. É, tipo isso mesmo. E outra curiosidade bacana é que o primeiro filme do Shantou, que eu tenho a coleção 500 mil vezes, né? Eu tenho a coleção Ultimate, eu tenho Bond 50. Exibido. Olha, ah, só, Playboy. Você tem a maleta também? Você pode ficar se exibindo. Você vai ver feio fazer isso no podcast dos outros. O primeiro filme do Shantou que eu comprei foi o Diamante Sou Eterno. Errou! Eu tenho uma mania de colecionador que é a seguinte: é bom que eu comece pelo, quando é uma coleção muito grande, pelo pior item da coleção, porque senão eu não vou comprar ele nunca, entendeu? Na época não tinha Dying Another Day, né? Não, então, eu fiz a coleção da Ultimate Edition por James Bond. O primeiro, sim, filme que eu comprei foi Dying Another Day. Errou! Ah, olha só você. E aí o primeiro do Sean Connery foi o Diamante Sou Eternos, porque era o pior e eu precisava comprar, senão eu não ia comprar nunca mais. Quando foi lançado em DVD tinha Special Edition, né? Foi lançado no começo de 2000 mesmo, quando começou o DVD. E aí em 2006 acho que eles fizeram a remasterização, né? É Ultimate Edition. Até indico pro pessoal, porque até mesmo os DVDs são muito bons. Da Special Edition não são muito bons, apesar de eu achar aqueles menus da Special Edition muito legais. Os menus eram legais, hein? A Ultimate Edition tem um padrão de menus que eu achei muito legal, assim, que eles criaram, né? Utilizando a trilha e... Eu, engraçado, vocês citaram de filmes em DVD, eu não tenho todos os filmes em DVD ainda, nem em Blu-ray. Eu tenho alguns em Blu-ray e alguns em DVDs, mas não tenho todos. Heresia, exatamente. Eu também não, viu, porque um cara falou que quando eu comprasse o Blu-ray ele ia me mandar os DVDs dele de presente, tá esperando até hoje. Headshot. Eu tenho um presente aqui que a Fox me mandou, ela me mandou a caixinha do Blu-ray sem os Blu-ray. Ah, é? A gente recebeu o que eles chamam de boneco, né? Os bonecos são tipo a embalagem sem o disco, sem o conteúdo. Eles mandaram dois bonecos pra gente exibindo uma ponta. Eles mandaram o boneco pro Sérgio e falaram, bota de pé. Eu com 12 anos de idade organizei o primeiro campeonato de punheta no sertão da Paraíba. E aí que a gente nunca mais devolveu, né? Era pra ter devolvido pra eles. Ah, então os meliantes são vocês, né? Aí eu tô com eles aqui, só que eles veem assim o Blu-ray, né? Aí o que eu fiz? Eu coloquei meus DVDs lá dentro. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Uma coisa que eu acho interessantíssimo é que o Goldfinger, ele cria uma coisa que eu não sei se isso tem nos livros, acho que talvez tenha, da questão do James Bond ter uma relação com o vilão, meio que eles se enfrentarem, mas não diretamente, assim, sabe? Eles estão jogando golfe, mas eles não estão sendo agressivos um com o outro. Tem um certo respeito, se é que posso dizer assim. A maioria dos vilões tem uma guerrinha psicológica. Isso vem tudo no livro. Essa guerra psicológica é toda do livro. Porque aquele jogo de golfe em si eu acho muito divertido de você assistir. E o jogo de golfe é chato, sabe? E aí eles tendo aquele... E logo depois disso, aí sim, quando o Goldfinger perde, que aí ele meio que se rebela. Tanto que tem aquela cena em que o Oddjob, o chapéu, e arranca a cabeça da estátua de mármore. Ele, o James Bond, fala do dono do clube, né? Aí o Goldfinger, não, eu sou dono do clube, velho. E tudo ali era pra ser uma cena completamente calma, tranquila, né? Era pra ser um anticlímax do filme. Só que eles conseguiram deixar a cena interessante, bacana. Tu assiste assim e não fica, ah, meu Deus, passa logo isso e vamos voltar logo pra ação. Não, ela funciona dentro do filme, né? Eles conseguiram fazer de uma forma que não quebrou o clima do filme. My name is Bond. James Bond. Em relação ao Sean Connery, eu vou dar uma opinião meio que polêmica aqui. Vai falar que ele é cuzão, não, né? Eu acho ele um cuzão, é isso que eu ia falar. Ele é o primeiro James Bond, ele que criou muitos das características que vieram depois pros próximos, dos 300 características. Mas da forma com que ele saiu, eu achei horrível a situação, porque ele se demonstrava já de realmente não querer mais, e quando ele saiu depois, ele se desligou, de que se desligar completamente. É claro que tem um motivo, né? Até citando um filme que durante muito tempo foi o meu filme favorito, que é o Só Você Vive Duas Vezes. É, eu gosto muito da trilha, é um grande filme, né? É um filme de James Bond no Japão, tem a trilha toda ambientada no lugar. Durante a produção do Só Se Vive Duas Vezes, o Sean Connery tava dando uma entrevista e ele tava de calção, se eu não me engano, né? Ele tava vestido de uma maneira que James Bond não se veste. Tava vestido de Sean Connery. Exatamente, e o repórter foi meio que grosso com ele, falou: que isso, olha a forma que você tá vestido, James Bond não se veste assim. E ele falou: não, mas eu sou o Sean Connery, não sou James Bond. E acabou meio que isso foi uma das influências pra ele sair. Tanto que ele volta, tem ali a Serviço Secreto, e ele volta depois de Amantes Eternos, mas ali ele demonstra no filme que não realmente não tava querendo mais aquilo. Quanto mais eu vivo o mercado de trabalho, mas eu entendo o Sean Connery, tá ligado? Porque quando o cara quer aumento, ele liga o foda-se mesmo e se pisar ele sai da empresa. O Diamantes Eternos, apesar de muita gente criticar, pra mim o Sean Connery tá fazendo um James Bond até mais à vontade do que ele fez em outros filmes, tá ligado? Porque é, o James Bond nos filmes do Sean Connery é bem daquele jeito mesmo, entendeu? Irônico, sabe? Demonstra uma má vontade mesmo das coisas, a não ser na hora de pegar mulher e beber, né? Mas o Sean Connery, cara, ele se queria dinheiro, velho. E até o diamante do título, né, ele pediu também, velho, que ele queria tudo. O Diamante São Eternos tem uma das piadinhas mais legais da época do Sean Connery, quando ele tá no cassino e chega a Plenty pra se apresentar pra ele. Hi, I'm Plenty. But of course you are. Plenty are too. Claro, né, que você o Plenty, é grande. Plenty quer dizer assim, farta, cheia, né? É cheia. Hi, I'm Plenty. O foda é ver como o Sean Connery envelheceu em 3 anos, né? Mal pra caceta, né, velho? Que além de gordo, tá careca. É outro cara, né? É outro cara, pega e ele. O Roger Moore, do primeiro ao último, parece o mesmo cara, né? E o Daniel Craig, desde o primeiro, parece que tem 80 anos. É, mas o Daniel Craig, do primeiro até o que vai ser agora, igual, só não pode sorrir, porque se ele sorrir, entrega as rugas dele. O Lazenby foi o que menos envelheceu entre os filmes dele. Well, I'll tell you something, Coltoni. You're one of the most beautiful girls I've ever seen. I think my mouth is too big. No, it's the right size. For me, that is. Toda essa questão do Sean Connery, ele ficou até realmente, até o Só Se Vive Duas Vezes, né? É, aliás, a gente não citou tanto, mas Thunderball é um filme que ele veio depois do Goldfinger. O Goldfinger foi aquele boom, né? E Thunderball foi um grande sucesso também. Mas ele veio com uma estrutura meio diferenciada e o pessoal às vezes até não comenta tanto desse filme também. O que é estranho, até porque Thunderball, se você avaliar, ele é um filmaço tão bom quanto, e alguns aspectos até superior ao Goldfinger, né? E o From Russia with Love também, né? O segundo que a gente não falou muito também é muito bom. Mas o Goldfinger é aquilo, né? É a vibe, né, cara? Com Vingadores. É foda pra caramba. Aí vem o segundo Vingadores, que se você analisar é um filme melhor. Só que você prefere qual? Vingadores, né? A novidade, ou... É. O From Russia with Love é algo que é um filme que é a organização contra James Bond. Toda a organização Spectre, né? Que inclusive vai ter o filme agora, contra o James Bond. Querendo até meio que vingar o James Bond pela morte do Dr. No, ou seja, tem uma certa continuidade aí, né? E retrata bastante a Guerra Fria, né? E além do Red Grant, tem a mãe do Woody Allen como vilã também. a Rosa Kleber. Rosa Kleber. Porra, eu sou o dono desse programa, eu não sou porra! Criou a faca no sapato que você vê em vários filmes aí. É, todo mundo acha que isso é coisa do James Bond, o James Bond ter uma faca no sapato, na verdade não, né? Sabe o que é pior hoje, Sérgio? Todo mundo hoje acha que é coisa do Eggsy, do Kingsman. É, verdade. James Bond, encarando um poderoso cientista. Incendiando os Alpes Suíços. 007, a serviço secreto de sua majestade, com George Lazenby. E aí vem George Lambis, que é uma polêmica na série, né? O cara que fez um filme e ele resolveu depois sair porque, de acordo com ele, James Bond não tava na vibe da época hippie, da contracultura, né? É, ele que não sabe o que fazer, né, velho? Ele que fez merda e ficou tentando se desculpar depois. É um puta filme, mas fazer o quê, né, velho? O ator é um merda, né, velho? Foi mais ou menos há uns 3 anos atrás que eu devo ter assistido a primeira vez mesmo. Poxa. Completo. Porque assim, era um filme que era difícil de você ver ele reprisado. Normalmente os filmes que acabavam passando na TV a cabo quando tinha eram a maioria do Connery ou do Brosnan. Então era muito difícil. Era uma daquelas peças raras do filme. É igual você tentar achar a Permissão para Matar. É difícil, sabe? É o que virou cult, né? Ele é um dos filmes que virou cult, digamos assim, né? Eu acho que ele se compara hoje em dia, quando vai ter essas exibições de filme, com Goldfinger, com o Moscou contra 007, o Espião que Me Amava, entendeu? Ele não é tratado mais pelas televisões que exibem como filme de ação de 007. Ele é isso, tratado então, como romance de James Bond hoje em dia, né? Mas a gente tem que levar em consideração também que olha a estrutura do filme. Tem gente que brinca que o Lazenby, ele é tipo o James Bond desajeitado. Mas é realmente isso. Olha aquele filme, ele se torna um filme único, assim. Eu comprei o Blu-ray e quando eu tava assistindo eu pensava, nossa, mas esse é um filme único. Ele desconstrói muito do que era o Sean Connery. Você não imagina o Sean Connery fazendo nada daquilo que o cara tava fazendo. A primeira vez que eu vi esse filme foi no Festival James Bond também. E a impressão que eu tenho até hoje, cada vez que eu vejo, é que o Lazenby tentou emular aquilo que o Sean Connery fazia, só que apesar com menos piada. Apesar do roteiro fazia outra coisa, né? É, o roteiro entendeu? Fazia outra coisa e seria, ele tava... Seria tipo o Crush, o palhaço tentando fazer imitar o Sean Connery. O cara devia filmar assim, o diretor falava assim, ó, do like Sean, tá ligado? Faça como o Sean. Fala que o Lazenby humanizou demais o James Bond. Mas é que o povo tava acostumado com o James Bond do cinema e não sabiam. Eu acho que quem critica não sabe, não tem noção que no próprio o cara casa e a mulher morre no final, entendeu? Essa transição aí de James Bond, de personagem na época, pelo menos, sabe? Pareceu meio brusca. Algo assim que ainda não se tinha estabelecido que James Bond ia ser um personagem a ser substituído conforme as décadas, né? Ele foi o primeiro pra aquilo que viria a ser realmente uma série de filmes. No cinema sim, tá? No cinema sim, mas a TV inglesa com a série Doctor Who. E dizem que a série Doctor Who também foi algo que até colaborou com essa ideia dos caras trocar de ator. Sem mudar o personagem, pra gente mudar nada, dando influência, tá ligado? Ah, sim. Não, influência jurídica. A escolha do Lazenby, cara, foi mais por causa do físico dele, do porte, que ele era um cara alto, né, e forte, porque o próprio Peter Hunt dizia, para, você não tem olho não pra enxergar o cara, pô, você é cego. Ou ver o filme por Braille. Hoje eu vou falar pra vocês sobre exercícios pra melhorar a dicção. Não entendi nada, nem eu. Falei, ver o filme por Braille. Diferente não, de um cara... Rambo, que o cara bota músculo na sua cara e te obriga a ver cada parte do músculo do ator, eu não reparei no músculo do Lazenby. Monstro, se eu aplicar bombas no meu corpo, eu posso estourar? Não precisava ter lembrado disso. Ah, tá. O que eu ia falar? O próprio Peter Hunt, cara, falou que podia colocar qualquer ator, que o ator não era importante ali no caso. E aí escolheram qualquer um. Pegaram um cara que não era ator e botaram lá. Chegou pra ele e falou, ó, imita o Sean Connery. Mandaram ele pro mesmo cabeleireiro, mandaram ele pro mesmo alfaiate, os outros filmes. De pegar o mesmo leite. Eu sou Barriguinha Mole, o leitinho puro que vem no saquinho. Você vê, né? Esse filme que Sean Connery tinha ganhado o Oscar. O filme com o Lazenby foi o único filme que ele fez como James Bond. Mas vem cá, como que o Lazenby realmente apareceu pros produtores? Tem a história de que ele foi no cabeleireiro e falou, me dá o cabelo do Sean Connery. Tem a história que ele falou que ele fez comercial de sorvete, apareceu lá e falou assim, não, eu sou ator mesmo. Ele fazia comercial com o Eco, umas paradas assim, era vendedor de carro e tal, ator, não sei nem se ele fazia teatro. Aí ele ficou sabendo, ou se não me engano, não sei se foi o agente dele ficou sabendo e passou a letra pra ele. E aí o que ele fez? Ele foi, meteu um terno igual o Sean Connery, meteu um corte igual o Sean Connery. E o que ele fez? Ele chegou na E.ON, né? Na Danjak, na época, na verdade, né? Sim, pô, fiquei sabendo que nem fez o Sean Connery. Fiquei sabendo que é aqui que vocês precisavam de James Bond. E o Sean Connery, ele, quando ele ganhou o papel, ele falou assim pro Zaltzman e pro Broccoli. Falou, me aceitem como o senhor não me aceitem. Então, quer dizer, a maneira como o Lazenby chegou é meio que foi semelhante à maneira como o Sean Connery se impôs, né? Tipo, foi um negócio legal, um negócio diferente. Pô, esse cara é audaz, entendeu? Durante essa entrevista dele com o Broccoli, com o Zaltzman, ele havia mencionado que ele tinha feito trabalho de atuação, sendo que ele não tinha feito nenhum, né? Então ele dava referência como, eu fiz uns filmes sérvios, não sei lá. Que bandido. Os países mais... Eu fiz um filme que ninguém viu em VHS, né? Direto pra DVD, aquela velha história. Fiz um filminho com uma ex-namorada, tá ligado? Coisa assim. Isso nunca aconteceria hoje de um ator chegar e realmente fazer essas exigências, né? Era uma outra época, né? Não, hoje em dia ele vai falar que fez um filminho particular, só foi exibido via WhatsApp. If you think you know your bond, think again. This one's different. Eu assisti esse filme em 2008, quando eu comprei o Ultimate Edition. Aí eu fui assistir ele, antes eu não tinha visto. Você comprou primeiro o box completo e depois foi assistir o filme? É, eu comprei as caixas, né, cara, do box que vem 5 filmes em cada uma. Eu comprei duas, aí as duas primeiras que eu comprei vinha o Serviço Secreto. Foi assim, puta, já disseram que esse filme é ruim, que o ator é péssimo. Aí eu assisti o filme, aí eu pensei, pô, o filme não é ruim, o ator é, mas o filme não. É um puta filme, mas o ator é ruim. Eu gosto das cenas em que ele cria uma tensão pro James Bond em si, isso, sabe? Dele realmente ter medo, naquela cena que ele tá ali no meio daquela festa junina, né? Sei lá como que é que está acontecendo ali. O campo de patinação ali, aparece a atriz pra ajudar ele. Ele realmente tá com medo e o diretor faz isso, ele esbarrando em várias pessoas, flashes na cara dele. Ele dá um grito quando ele esbarra num urso. Imagina o Sean Connery fazendo isso. O Sean Connery tinha enfiado um cabo de vassoura e empalado no urso, tá ligado? Para as pessoas verem o James Bond daquela maneira, realmente foi um susto, assim. A primeira vez que assisti foi um pouquinho antes do Festival da Avon. Esse festival passava nos canais de telecine. Só que era bem tarde da noite, era meia-noite, ficou pesado. Hamburgues! Né, já tinha telecine na época, né? Nossa, eu entendo, porque meia-noite eu prefiro ver o Multishow. Pra quem não entendeu a piada, só liga no Multishow à noite, sério. É isso aí. Só não liga com criança, tá? Tenha mais de 18 anos. Ou pelo menos uns 16. Não, até então, uns 13 dá pra assistir. Você não coloca seu filho pra assistir, não, né? Ainda não. Ah, coloca. Ainda não. Então, como o filme começava tarde, eu lembro de não ter visto ele inteiro. Mas eu lembro de ter visto, cara, porra. Eu nunca vi esse cara interpretando James Bond, cara esquisito, mas o filme tá bem legal. E eu acabei dormindo, porque era tarde, blá blá blá. Dias depois eu tive que ir na locadora pra pegar aquele filme com o James Bond esquisito, tá ligado? Você vê que interessante que tava, né? Aí eles tiveram até que tirar o VHS da parte de trás ali dos perdidos. É. Sopraram pó. Tirou a poeira, né? Sopraram pó. O Sérgio era moleque, né? Ela falou assim, ah, só tem um senhor que coloca esse senhor aqui. Não tem... Toma aqui, ela tira o bolor pra mim da fita e devolve. Não precisa nem pagar a locação, filho. Entregaram uma caixa de areia pra ele aqui, ó. Acho o filme aqui, né? O foda é que a gente zoa, mas o filme é bom pra caramba, né, velho? O filme é muito bom. É muito bom mesmo. Acho assim, uma certa dificuldade nele é entender o plano final do Blofeld. É um filme também que a trilha sonora também ajuda muito. Se você tem a trilha sonora do Só Se Vive Duas Vezes, que é todo oriental, essa trilha sonora, ela tem toques bem diferenciados assim, do que é o James Bond. O tema é diferenciado, não é alguém cantando, né? Você é um tema instrumental. Pode fazer isso. Louis Armstrong fazendo uma música sensacional. Composição do John Barry mesmo, né? É um filme muito bonito, né? Eu acho que eu posso dizer essa palavra. É um filme romântico, né, velho? Ele foi o filme mais audacioso até ali, né, cara? Porque eles fizeram um negócio completamente diferente do que vinham fazendo até então, que eram umas adaptações, pegando algumas partes dos romances e deixando mais dinâmico pro cinema. Ali eles tentaram adaptar fielmente o que tinha no livro, porque a maior parte do que tá ali é o que tá no livro. Eles mudaram muito pouca coisa. Até por isso que ele é um filme bem longo, né? Exatamente, tem uma longa duração, você lembra bem isso aí. Sim, ele é bem longo, e porque imagina, adaptar quase tudo que tem no livro, né? Só que acabaram pecando, eu acho que, na escolha do ator. De repente, se tivesse escolhido um ator com mais expressão, esse filme provavelmente seria o melhor filme de James Bond até hoje. Se tivesse mantido o próprio Sean Connery, né? E é aquilo, né? Quem conhecia o livro na época ia entender, porque, pô, é a única mulher que deu uma chave de PPK no... E o livro é no muito Bond, bom. Entendeu? Então eles optaram por fazer um filme romântico, porque, pô, é a única mulher que levou um cara mulherengo, um cara que não se relaciona seriamente com as mulheres, levou o cara pro altar, pô. Então tem que ser algo mais romântico, tem que mostrar um envolvimento desse cara com a mulher, senão não tem lógica no final os dois casarem, entendeu? É, foi o primeiro que deu um pouco mais de profundidade também para o personagem, porque até então ele era bem superficial, né? E nesse daí eles vão um pouco mais nas emoções do James Bond. O problema é que o Lazenby não era ator, então ele não consegue dar essa veracidade. O Ian Fleming, ele no começo, assim, quando escolheram o Sean Connery, ele não gostava muito da ideia. E o Sean Connery tem ascendência escocesa. Depois o Ian Fleming acabou colocando isso também pro James Bond. Tá isso presente aí no Serviço Secreto. Assim como também nele que vai ter o emblema da família Bond, que tem escrito O Mundo Não É o Bastante, né? Que vai virar nome de um filme. Orbis não sofiste. O Fleming como aprendeu a gostar do Sean Connery, né? Foi, ele tava vivo até Goldfinger, né? Tem uma foto dele no set Goldfinger. É, ele não viu o lançamento, mas ele deve ter visto algum corte, deve ter visto boa parte, assim, do filme também. O primeiro romance do Ian Fleming saiu em 1953, é o Cassino Royale. Não, o Serviço Secreto de Sua Majestade, que a gente tá comentando agora, saiu em 63, no mesmo ano que saiu From Russia With Love, Moscou contra 007. Então, assim, ele viu o Dr. No, curtiu o Sean Connery no papel e aí resolveu acrescentar esse detalhe. Essa ascendência escocesa. Ele cita a Ursula Andress, que é a Bond Girl principal do Dr. No, ele cita ela no livro do Serviço Secreto de Sua Majestade. Ela tá lá na montanha, lá, né? Porque existem várias pessoas que vão lá e ela está lá num restaurante. É, ele fala, a atriz, né? Comenta que a Ursula Andress está num restaurante que fica antes dele ir pra Peace Gloria, né? Lá embaixo na base. Inclusive, tem uma parte no livro que ele visita o Cassino Royale, não é? Não, quando ele tá até, acho que, não sei se voltando do cassino ou passando em frente ao cassino, algo do gênero, que é a parte que cita. É, ele de carro e a Teresa no outro carro. Tá certo. Por aí. Seria o começo, né? Aliás, que começo, né, do filme, né? Aquela imagem dele lutando ali na praia, eu acho muito bonita, assim, sabe? A forma como foi dirigido. Você mostra pouco ele, primeiro mostra só ele fumando, né? Depois ele saindo, tirando o paletó e indo atrás dos caras, né? Não gosto muito não, cara, na boa. É, uma que eles não conseguem decidir em nenhuma edição do filme... ou se é o amanhecer ou... E cada edição que eles lançam do filme, eles lançam de alguma maneira. No Blu-ray é mais um tardar, no DVD é mais à noite, outra versão, a Special Edition, acho que é de manhã, né? Correto seria no fim da tarde. Né? Todo filme que eu vejo, a impressão pra mim é que é o amanhecer. É da madrugada pra manhã. Entardecer, né? Até pelo vestido dela, parece que tá voltando da balada, tá ligado? Eu falei dessa parte, mas ela é só um pedaço pequeno do porquê que eu não gosto da cena. Na verdade, eu não gosto da cena porque o livro diz que ela tá vestida para se matar. Ela vai entrar no mar para se matar. E isso não, sabe, não passa em momento nenhum do filme. É, cada um se mata do jeito. Eu me mataria pelado. A cena realmente é boa, a briga é legal e tal, mas... Sabe, faltou um pouco do impacto do livro, mano. Eu acho legal o mistério que dá no rosto dele, eu acho maneiro. Só revela o rosto quando ele fala o nome. E eu acho legal a piadinha final, que em vez de ele pegar a mulher foge, ele vira e fala, Isso não aconteceu com outro cara. Eu acho que ele quebra a quarta parede, né? Acho que ele olha pra câmera quando ele fala, né? Não olha direto, mas ele meio que deixa entender. Isso nunca aconteceu com outro cara. E tem quem diga com outro cara, ele não tá dizendo Sean Connery, né? É, ele tá, em teoria, fazendo uma piadinha com o príncipe da Cinderela. Duplo sentido, né? Mas é nítido que é uma referência ao Sean Connery, né? Eu comentar que a hora que ele fala My name is Bond, James Bond, cara, é muito broxante, porque ele fala... rindo, cara, a mulher tá ali se matando, acabou de lutar com os caras. James Bond. Por isso que eu falo, é o crush palhaço interpretando James Bond, não um ator. A construção do James Bond pelo George Lazenby que é fraca, né? O Gilzão falou num cast nosso que o Lazenby é mais James Bond no Agente da Uncle do que ele é no filme que ele fez de James Bond, e é verdade. Ele tá no Agente da Uncle. Fez uma participação em um episódio como um agente inglês do Homem da Anca, chamado JB. Ele só aparece dentro do Aston Martin, tá ligado? Faz uma ou duas piadinhas e acabou a participação. E ele é muito mais James Bond nessa cena do que ele é no filme inteiro. É que ali ele já tinha mais experiência como ator, né? Ali ele já tinha feito uns Emmanuel da vida, não tinha? É. A Agente da Uncle, até ele fez num retorno da série, porque a série é dos 60, né? Nos anos 80 eles fizeram uma temporada, acho que nem durou mais do que uma, eu acho. Acho que era o Retorno do Agente da Uncle, chamava a série. Acho. É, Então chegamos ao final dessa primeira parte de James Bond. Em vez de pedir uma indicação, né, a gente vai citar aqui qual que seria o melhor momento de cada James Bond. O melhor momento de Sean Connery foi com certeza ele pulando do cavalo, né? No... Pulando do cavalo. Ah, Never Say Never Again. A gente não citou esse filme. É o filme que o James Bond joga fliperama com o vilão. É verdade. Isso vai ficar pro especial pro Roger Moore. É um batalha naval, né? Exatamente. Batman Eternamente, o final do Batalha Naval do Charada, é exatamente aquilo. O James Bond jogando isso com o vilão. Agora, falando assim, o melhor momento de Sean Connery pra mim foi a primeira cena que ele teve em Doutorno, que ele se apresenta como Bond, James Bond pela primeira vez. Now, your courage, Miss... Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr... Bond. James Bond. Agora, do Lazenby, é a cena final do Assassin's Secreto Sua Majestade, na qual ele começa a chorar em cima do corpo da Trace. Com certeza, são dois melhores momentos para mim dos James Bond. É uma cena impactante, né, que vai influenciar nos próximos filmes. Todos os filmes, assim, você tem, fora o Daniel Craig agora, que é um reboot, né, você tem uma influência ali de uma citação, né, ao casamento dos James Bond. Depois que a gente gravou o Bond Stain, né, que a gente deixou as melhores e as piores cenas, a gente criou uma categoria apelidada pelos ouvintes de James Bond Nice, né? Ao invés de citar coisas marcantes de atuação, essas coisas, eu vou citar duas James Bond Nice que eu gosto bastante. Uma, James Bond Nice seria o quê? Essa, é aquela cena de ação absurda que você só vê em filme James Bond. Quando, entre todos os Bond James Bond do Sean Connery, pra mim o melhor de Goldfinger. For you. Bond. James Bond. Eu gosto muito no Thunderball, no final do filme, quando ele tá no bote salva-vidas, tipo a Domino, e ele vai pegar lá o balão, vai inflar o balão pra disparar ele pra poder ser resgatado pelo avião. E ela fica olhando pra ele assim, pô, o que ele tá fazendo, né? Só faltou ele falar um confia em mim, igual ele fala no GoldenEye lá pra... Putz, esse é o nome da outra Bond Girl. Natália. Desculpa, meninas. Bem legal. Eu nunca lembro o nome delas no dia seguinte. E no caso do Lazenby, eu gosto muito, cara, porque quando eles estão invadindo lá o... Desglória. Ele se joga deitado no chão de frente, metralhando, até toca Bond Time nessa parte. Ah, não, é ele deslizando? Ele deslizando deitado e metralhando. Foi isso, tá essa cena, cara. Eu acho aquilo lá muito James Bond, e pra mim aquilo ali é uma cena que eu visualizo ela muito bem mais legal com o Roger Moore, tá ligado? Mas já... Eu quero citar, inclusive, que no Serviço Secreto, o James Bond Time toca inteiro com uma cena da Tracy lutando com um capanga, e só toca um pouquinho aparecendo o James Bond, que é essa cena dele deslizando. Ele só aparece nessa hora quando tá tocando o James Bond Time. O resto é só com a Tracy. Uma cena que eu acho muito legal do Connery, que é a luta no trem com o Red Grant no Moscou contra 007, que é uma cena muito legal, muito bem feita, que é uma das principais cenas do segundo filme. E do Lazenby, cara, aquela, eu acho muito bacana a cena quando ele encontra o sogro dele, que ele bate nos caras, assim, até durante a gravação ele acabou machucando um dos dublês ali que tava fazendo a cena com ele, que a hora que ele entra na cena ele se abaixa assim, atira a faca e ela passa próximo ao cara e bate bem numa determinada data, e eles fazem até uma piadinha com aquilo. Ele fala hoje dia 13, se não me engano, e ele acerta o dia 14 e ele fala que é supersticioso. Aquela cena é bem James Bond mesmo, ele brigar com os caras, entrar, a pose dele, tudo pra tirar a faca, é muito bacana. Do Sean Connery primeiro é do Chantagem Atômica, quando a Fiona Volk tá tomando banho, acha essa cena espetacular. Ah, eu ia falar essa daí. James Bond chega de mansinho, entra no banheiro, ela toma um susto, eles começam a conversar, e ela fala... Já que você tá aqui, me dá alguma coisa pra vestir. Aí o James Bond olha pro chão, pega a sandália dela e joga perto dela. Senta numa cadeira e fica olhando com cara de quem, tipo, foda-se, se vira aí, tá ligado? Pode sair, minha filha. Essa daí e aquela cena da Plant também, que eu comentei mais cedo, são muito engraçadas. E o diálogo com o Emílio Largo, né? Essa arma combina melhor com uma mulher. Ah, você entende sobre armas, Sr. Bond? Não, eu entendo um pouco sobre mulher. E do Jorge Lazenby, é um pouco difícil, vocês passaram por cenas muito boas dele. Mas muito de momento James Bond, eu vou citar a morte da Tracy. Reza a lenda, né, que o Lazenby chorou e tiraram isso do corte final. Porque ele abraça a esposa recém-casada, né, solta a frase, nós temos todo o tempo do mundo, né. Eu acho que essa é a única cena do filme inteiro que o Jorge Lazenby acertou na mão, entendeu? Uhum. E eu acho que se ele tivesse chorado mesmo, como dizem que ele chorou, seria mais legal ainda. James Bond tinha que ser um pouco mais... machão, né? Mas acho que hoje em dia... O cara casou, né, velho? É, então, deveria ter chorado, entende? Se a gente for levar em consideração atualmente, por exemplo, isso já é mais liberal, porque no Skyfall ele chora quando a Amy morre, né? E ele faz uma cara de quem vai chorar também quando ele toma um toco da... Da menina quanto o Off Solo, assim. No próprio Cassino Royale também, quando a Vesper morre, ele também faz cara de choro. Ah, é verdade. No Cassino Royale ele engole o choro, né? Porque os olhos dele enchem de lágrimas com a vermelhão e ele engole. É que é a única cara que ele pode fazer pra atuar sem zoar o Botox, filho. Tem que regalar os olhos. Acho que James Bond, assim, tem várias cenas que são de, sabe, bem impactantes, né, em relação... Tem essa, tem a do Cassino Royale que vocês estarão bem, toda aquela... Isso eu vou citar melhor depois, mas eu tenho um amor por Cassino Royale justamente por toda aquela... É, toda aquela parte com a Vesper ali no filme, eu acho lindo. Não, cara, tomara que a gente fale isso mais pra frente, mas... É, quando eu tava no cinema, eu achei que eles fossem cortar toda essa parte. Porque eu conheci o livro antes, né? Ah, sim. Cara, é uma passagem do livro que o livro também parece que já teria terminado. E aí tem 5 ou 6 páginas a mais pra contar esse desfecho da Vesper. E eles fizeram igual, né? Eu tenho um grande amor também por duas grandes partes da Vesper também. A direita e a esquerda, né, Júlio? É. Eu ia citar o Kujio. Tinha citado do James Bond deslizando e atirando, né, o Lazenby, mas não vou citar mais. Primeiro, do Sean Connery, eu vou citar toda aquela parte em que ele se torna um japonês e só se vive duas vezes. Que merda. Nós precisamos te esconder aqui na aldeia. Você precisa se tornar um japonês. Aí treinam ele vira ninja. E o ápice do filme, Só Se Vive Duas Vezes, é o momento que vários ninjas invadem uma base escondida em um lago. É, atirando shurikens, bomba de fumaça, James Bond também atirando shurikens, e cara, foi um final bem peculiar. Do George Lazenby, eu escolho a parte em que até citei durante o cast, que é o momento que ele tá realmente assustado ali, né? Pista de patinação. Grandes filmes que a gente citou aqui, todos, assim, a parte do... Eu falo que Diamantes São Eternos é muito ruim e tal, mas... Eu não vou dizer que tenha só coisas ruins no filme, tem partes boas também. A cena que eu falei da luta no elevador, eu acho sensacional, é um pré-Daniel Craig ali. Nossa, ele matou o James Bond. Essa frase ficou na minha mente durante muito tempo, cara. Fechou aqui a primeira parte, né, do podcast Banco de Cérebro sobre James Bond, que a gente falou sobre Sean Connery e Lazenby. E na próxima edição nós vamos falar sobre Roger Moore e Timothy Dalton, que é o amor do Léo Neves, né? Aí vem uma hora de Roger Moore e 15 minutos de Timothy Dalton, né? Olha. A treta está lançada. Galera, eu agradeço, tá, pela participação aqui na primeira parte. E nos vemos na segunda parte, né? Estamos aí. Acessem nosso site bancodecerebros.com.br. Deixe seu comentário também, sua opinião, por que não, para manter contato com a gente sempre. E nossas redes sociais, sempre /bancodecerebros, vocês podem ter contato aí no nosso post. Não deixem de conferir nosso podcast sempre e de conferir a próxima parte, ok? Até mais, pessoal. Grande abraço, falou. Tchau, mãe. Beijo, mãe. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.